Abra com as mãos, me deixe olhar. Me leve pra dentro devagar. Sempre venho aqui neste lugar. Tomar jerez na tua boca. Provar o sal do mar, mostrar um terno. Provar um amor eterno. Onde a sua mão está agora, a minha você sabe bem. Quanto mais tempo demora, mais violento vem. Falando absurdos, voando à noite, ouvindo estrelas, derretendo satélites. Falando absurdos, sonhando muito, querendo vê-la, derretendo satélites. Uma vez, 10, 15, 20, tanto faz. Não temos mais nada pra fazer. Estou aqui pensando em você, deixando a água correr. Provei o sal do mar, mostrei um terno. Provei um amor eterno. Aonde a sua mão está agora, a minha você sabe bem. Quanto mais tempo demora, mais violento vem. Falando absurdos, voando à noite, ouvindo estrelas, derretendo satélites. Falando absurdos, sonhando muito, querendo vê-la, derretendo satélites.